um, dois, no 12, ó, ó, um, dois, um, ha. Aqui é nós, FD, mano branco, Botucatu, interior, interior. Interior mostrando seu valor, morô, morô. Pessoal, cena com tensão, implorando pra morrer, ó. Alma perturbada, medo de quê? Rolex, ouro, brilho, olho, te traz poder. Quem nunca pôde ter um estojo, querer vencer. Mas se eu relembro, eu volto os tempos. Pra nós é bom. Batuque Black é dos negros. Não sai do tom. Muito amor pelo som, som. Desde Pedrinha, renomado funk, som. Mudou minha vida. Dos dois lados, frente, verso, lado A, lado B. Desde moleque, teu castelo, querer vencer. Som de raiz, aqui aprendi, certificado estou. Bicho da seda, até na meia, chamo a convisão. Tudo que é bom, não, não brilha no escuro. Não é cadente, é traçante, só escuto o barulho. Mas um anjo da noite na viela lá dentro. Na contenção, na contenção. Mas um anjo da noite na viela lá dentro. Na contenção, na contenção. Mas um anjo da noite na viela lá dentro. Na contenção, na contenção. Mas um anjo da noite na viela lá dentro. Na contenção, na contenção. Violando o assanhaço, parceiro, eu tô em cima. Represento a quebrada, setor norte, planaltina. Eu tô firmão, sangue bom, cola com nós. É azulão na contenção, ouça minha voz. Por um tempo eu fiquei trancafiado, pela própria imaginação trancado. Resolvi libertar a minha mente, agora consciente, firmão, eu sigo em frente. É você mesmo que traça sua trajetória, glorificado ou guardado na memória. Esse caminho, velhinho, é você quem faz. Mas é pena que o crime é o que oferece mais. A realidade do figura não tá na quadrada. Se apegar com Deus e não te falta nada. Se é fusão de quadrilha, maluco, diz a verdade. Porque eu não posso é fugir da minha realidade. Firmou, aqui azulão, abuso de autoridade. Tem perigo na viela. Rotina de favela, infelizmente é assim. Favelado quer curtir, entender o pensamento. Siga o exemplo, seja você mesmo. Não venda sua moral por status nem dinheiro. Aqui o sistema é bruto, mas aí sem desespero. Favela é favela, os malucos não se entrega. No baile na rua é nós, fumaça e muita ceva. Então meu irmão, cuidado, pilantra aqui é mato. Casinha madrugada, ou lugar safado. Na guerra pela paz, todo mundo maquinado. Brasília capital dos cabritos engravatado. O anjo da noite cumpriu a sua missão. Conscientizou uma pá de ladrão. Pela união, quem é, quem faz. Guindaste 1, 2, 1 na contenção e nada mais. E nada mais. Mas um anjo da noite na viela lá dentro. Na contenção, na contenção. Mas um anjo da noite na viela lá dentro. Na contenção, na contenção. Mas um anjo da noite na viela lá dentro. Na contenção, na contenção. Mas um anjo da noite na viela lá dentro. Na contenção, na contenção. Eu tô chegando, eu tô rimando, minha voz ecoando sem patifaria. Meu nome é Mania, sobrenome Maluco Correria, o porta-voz da periferia. Vou te ligar, muitos anos de estrada. Olha lá, rapaziada, de quebrada a quebrada. Viaja na ideia, é a hora da virada. Guerreiro, vem que vem, tenha fé sim. Tenha fé na vida, se você tá fissurado, então se liga. Na batida, vê as mina lá de cima. Vê como é que tá, tá muito louco. Sem cano, sem pipoco. Jamais corri errado, desiludido com a vida. É muita treta. Eu tô ligado, o gatinho sempre puxado. Na favela eu tô grilado. Armadilha cabulosa no barraco. Sei que na constante vários manos vão pro saco. Na contenção, na contenção. Mas um anjo da noite na viela lá dentro. Na contenção, na contenção. Mas um anjo da noite na viela lá dentro. Na contenção, na contenção. Mas um anjo da noite na viela lá dentro. Na contenção, na contenção. Mas um anjo da noite na viela lá dentro. Na contenção, na contenção. Na contenção, vários moleques de responsa. Emissão que vem das ruas, se pá, meu nada consta. 1, 2, 1, colado, sangue bom. Sorel, moleque doido, tá na fita, João. Fica na responsa, vários manos, não é surdo. Moleque doido de pistola no Friburgo. A fita é essa mesmo, sangue bom, olha só. O hip hop, se pá, não tá em dó maior. Rap é favela, periferia suburbana. Na contenção, vários manos no fim de semana. Quem cheira pó, fumaça sobe. Moleque doido da quebrada de um sujeito homem. Eu vou falar pra você um proceder. Os polícia tá tirando nossa área, pode crer. Com nós não tem bagulho de pá e pum. Polícia não intima, moleque, é cric-clac e bum. Pistola nas ideias porque o barato é louco. Na contenção vários manos cabuloso. A emissão que vem das ruas, improvisando porque a rima continua. Mais um anjo da noite na viela ladrão. Na contenção, na contenção. Mais um anjo da noite na viela ladrão. Na contenção, na contenção. Mais um anjo da noite na viela ladrão. Na contenção, na contenção. Mais um anjo da noite na viela ladrão. Na contenção, na contenção. É tudo nosso parceiro, chega aí vagabundo. De rolê na quebrada, observando o futuro. O mundão é nosso, aí só quero minha cota. Dinheiro, mulher e um carrão quatro portas. Os pretos de prata, tirando mó marra. Relógio, corrente, ó negão, cê tá quente. De calça larga, bombeta transada. Uísque na mesa, cerveja gelada. Molecada pra cima, pra somar com as minas. É tudo nosso parceiro e o mundão alucina. Observando os vagabundos, louco, mundão. Identidade no meio da contenção. Mais um anjo da noite na viela ladrão. Na contenção, na contenção. Mais um anjo da noite na viela ladrão. Na contenção, na contenção. Mais um anjo da noite na viela ladrão. Na contenção, na contenção. Mais um anjo da noite na viela ladrão. Na contenção, na contenção.